Antes só do que ser infeliz, sei que vou encontrar diretriz. Alô, alô, Rio de Janeiro! Vem pro nosso mundo! Aqui junto com vocês. Vamos fazer essa noite a melhor noite do mundo. Tudo pra vocês. Simbora! Simbora!